Passageiros da Máquina do Tempo, sejam bem-vindos, eu sou o Leandro. Eu sou o Okitok. E eu sou a Vanna. Pois é, passageiros, nós estamos aqui nessa edição extra, coisa rara que a gente faz, mas quando faz é por extrema necessidade, para falar desse assunto que todo mundo, finalmente todo mundo tá falando, né, gente? Pois é, cara, falando tanto que teve até protesto, teve manifestação, teve passeata, milhares de pessoas na rua fazendo. E esse negócio foi tão espontâneo que eu quero até abrir um espaço aqui e dizer que esse spot que a gente está fazendo aqui também vai ser sem edição, porque eu quero manter a empolgação, a disposição da gente em falar sobre esse assunto e dizer como a gente está empolgado e orgulhoso disso aqui. Outro motivo pelo qual eu queria trazer a minha esposa Vanna Medeiros do Spinoff fazendo essa participaçãozinha especial aqui, porque ela tem opiniões, embasamentos, etc. Muito interessante. A gente passou a semana toda aqui discutindo sobre isso aqui em casa. Não é por isso não, é porque eu não entendo de música, eu vou falar de política, que eu entendo mais. Eu não entendo porra nenhuma de música, vocês me convidam para fazer os outros programas. Então, se você estava em Marte, Saturno ou qualquer outro lugar da região Luciano-Huckiana, você já percebeu que a gente está falando das manifestações, dos protestos, desse tipo de... do que está acontecendo, né? Dos 20 centavos. A gente está dando nossos 20 centavos de contribuição. Isso aí, que não são só pelos 20 centavos, tá? Vamos logo falar de mim. Então já vamos abrir por esse ponto. Vamos abrir por aí, assim, vamos começar falando. Meu querido amigo, se você continua colocando no Facebook até hoje, poxa galera, mas tudo isso por 20 centavos? Então, não são só 20 centavos. Nunca foram, na verdade, e depois de tudo que aconteceu na semana passada, depois do aumento absurdo e injustificável da violência policial na quinta-feira passada, dia 13, já passou dos 20 centavos há muito tempo, né? Vanna, você fez uma coisa que eu acho que é interessante a gente fazer, que é exatamente datar este programa, né? Uhum. Nós estamos gravando dia 18/6, às 11 da noite, porque tem tanta coisa acontecendo e tão rápido que provavelmente, enquanto a gente está gravando, a gente já sabe que está rolando quebra-pau em alguns lugares aí. Sim. Hoje. Infelizmente está tendo esse tipo de atitude, né, e tipo de manifestação. Uhum. Mas provavelmente a gente deve colocar esse programa no ar amanhã ou na madrugada de amanhã, né, ou na madrugada de hoje para amanhã, né, Ork? A facilidade desse programa não ter edição é exatamente a rapidez com que a gente vai publicar. Assim que a gente terminar de gravar isso aqui, no máximo vou botar talvez uma trilhazinha de fundo e ripa na chulipa, vou subir isso aqui pro servidor e no dia seguinte você já deve estar ouvindo isso aqui. Então, assim, vamos datar isso para deixar claro. Sim. Eu concordo com você, Vanna, em relação a essa questão do estopim, né? Assim, pode ter começado com os 20 centavos, mas o que mais indignou todo mundo foram as imagens e a atitude do governo, através do braço armado, né, através da polícia, da violência e da repressão que um protesto teoricamente simples, de reivindicação de não aumento de passagem, uhum, de trânsito, tomou, né? Assim, a repressão foi tão grande que a população tornou-se envergonhada, né, e largou o dedo, né, cara? E aí a população se envolveu mais com isso. Sim, exatamente, porque ali no começo, a manifestação pelos 20 centavos é uma manifestação que já acontece, na verdade, a cada aumento de passagem. O movimento Passe Livre, ele existe há vários anos, e eles reivindicam a gratuidade do transporte público já há muito tempo. E sempre que aumenta a passagem, existem movimentações não só do movimento Passe Livre, como de outros setores da sociedade, contra esse aumento, que é, afinal de contas, bastante abusivo, né? Aqui em São Paulo, a gente está com a passagem a R$3,20, é um absurdo você pagar R$3,20 num ônibus, ainda mais no ônibus que no estado que a gente tem aqui. Mas, de qualquer maneira, o que aconteceu foi que, ali no começo, era assim, também sobre os 20 centavos, E aí no dia, já que a gente está datando, vamos lá, né? No dia 13 de junho, numa quinta-feira, aconteceu um protesto grande aqui, foi o quarto protesto organizado pelo Movimento Passe Livre. E esse protesto aconteceu aqui do ladinho de casa, eu moro na rua de baixo, no cruzamento da Consolação com a Maria Antônia, aqui em São Paulo, para quem conhece, e foi um protesto que aconteceu com a presença de 20 mil pessoas, segundo números oficiais. O pessoal se reuniu e viu que já logo de cara que tinha tropa de choque entrando ali na rua para controlar o pessoal, e aí todo mundo se ajoelhou ali na rua e começou a gritar, né, o grito que ficou famoso, sem violência, sem violência, uhum. Sem violência. E a resposta a esse grito de sem violência foi a tropa de choque metendo bala de borracha em todo mundo, jogando bomba de gás e coisa assim, completamente justificada. Teve gente dos prédios aqui na região, isso eu passo a semana toda ouvindo de gente que mora aqui perto, gente que tá voltando pra casa e levou gás lacrimogêneo, levou bala de borracha, foi assim, uma violência injustificada para todos os lados, que não viu vítimas, que não discriminou quem tava ali na rua junto, e completamente injustificada, assim, não só porque as pessoas que não tinham a ver acabaram se metendo no meio, mas e quem tinha a ver também? Quer dizer que o cara que tá ali protestando, gritando sem violência, a polícia tem o direito de atirar bala de borracha em cima desse cara? A própria, eu acho que isso é uma coisa importante a gente falar também, a própria imprensa foi bastante hostilizada nesse protesto, e foi isso que marcou meio que a virada da opinião da imprensa. Sim, porque a imprensa até então estava apontando mais o fato da questão da manifestação violenta mesmo, sim, né, sim. Do quebra-quebra, uhum. da vandalização, do que da manifestação em si, do que da causa em si, né, do movimento do passe livre e tal. Existem várias maneiras de se calar um protesto, essa é uma delas. É você ver 20 mil pessoas, porque assim, quem tava lá viu, então o repórter também viu. Tipo, não tem essa de, não, mas o repórter quis dizer aquilo que ele viu. O repórter também viu que das 20 mil pessoas, 50 estavam vandalizando a rua. E o que, que ele fez? Ele foi lá e falou dos 50 que estavam vandalizando a rua. Assim como, embora a imprensa hoje já tenha virado isso, até porque elas tomaram uma banda maravilhosa, né? Todos os veículos oficiais e tradicionais tomaram uma banda maravilhosa da internet na última semana, porque enquanto eles não veiculavam, enquanto eles não falavam sobre, enquanto o foco ainda era Copa das Confederações, uma Copa que ninguém nunca liga há 30 anos, entendeu? A internet bombava, colocando vídeo em tempo real, pessoas chegavam em casa e subia na hora, e isso fez toda essa mudança, né? O que também caracteriza outro ponto deste movimento que eu acho muito inteligente, muito interessante, que para mim é algo é até sui generis, né? Uhum. Vamos lá, começou com uma manifestação direta do movimento Passe Livre, reivindicando a violência, agravou o cenário, a violência da polícia agravou o cenário, então começou a atrair pessoas de fora do movimento do Passe Livre, isso trouxe à tona N discussões, não só dos 20 centavos, uhum. E aí pessoas começaram a discutir sobre isso, e aí nasce esse movimento sem uma liderança clara, né? Sem uma liderança formal, sem nem mesmo uma reivindicação formal. Eu apenas acho... um movimento de plena insatisfação. Você tocou num ponto, desculpa, Leandro, te interromper, mas você tocou num ponto que eu acho agora interessante por dois aspectos. Primeiro, você acabou de falar a espontaneidade da coisa, né? Sim. Eu achei lindo. Linda essa espontaneidade, essa coisa de praticamente ninguém tomar a liderança, sabe, de não ter uma figura emblemática, seja da mídia, seja de onde for, e dizer, vamos lá, não sei o que, não, foi uma coisa espontânea, né, isso é lindo. E a segunda coisa, que não é necessariamente um defeito, mas é uma coisa que, uma experiência, uma coisa que a gente percebeu e que agora a gente precisa... Com essa experiência, a gente percebe que precisa aprender para aprimorar para os próximos. Do tipo, agora a gente precisa de um foco, né? Calma. Só vou concluir meu raciocínio, porque aí a gente chega nessa parte também. Beleza. Eu concordo com você. Uhum. Mas eu tava falando da gênese da coisa mesmo. Sim, assim, né? Sim, sim. Então, isso pra mim, essa geração de 20 e poucos anos já pratica isso todo dia pela internet. Esse quesito de não ter um líder, de não ter... ser tudo fragmentado, e ao mesmo tempo que tudo é fragmentado, é colaborativo, então todo o conteúdo é fragmentado, toda fonte de informação é fragmentada, e toda geração de opinião é colaborativa ou de alguma coisa, mesmo que seja projetos financeiros, como crowdsourcing, por exemplo, é colaborativo. Uhum. Então, essa geração trouxe essa coisa completamente, vamos dizer, assim, vai parecer que a gente que eu estou denegrindo, mas não é, não entenda assim, é algo acéfalo, entendeu? É sem uma cara. Uhum. O que inibe um pouco essa questão do foco, né, de um objetivo único. Uhum. O que para mim é o único ponto negativo, porque também não tem ninguém assumindo a responsabilidade de, sei lá, você falou números, números oficiais, né, Vanna? Mas uhum. Não tem ninguém assumindo a responsabilidade das 400 mil, 200 mil pessoas que os números, entre aspas, oficiais falaram, porque aqui no Rio dá a entender que Sim. Só no Rio de Janeiro teve muito mais do que 300 mil, 500 uhum. mil pessoas. pelas fotos, né, dessa uhum. sensação. Sim, sim. Não tem ninguém querendo pegar todo esse discurso, essa opinião e facilitar essa opinião e falar, não, é só sobre isso. Então tem o lado positivo de não ter um líder uhum. e tem o lado negativo de não ter o foco. Exato. Esse lance do foco... Esse lance do foco é interessante ver, porque eu estava vendo isso, lendo notícias, etc., acompanhando, inclusive lá no trabalho, todo mundo estava trabalhando, mas assim, um olho no trabalho e o outro no G1, ou na Folha, ou sei lá onde, né? Das pessoas dizendo, tá, ok, vamos sentar agora para reivindicar, para discutir, o que é que vocês querem? Aí ninguém não sabia o que queria, sabe? Os manifestantes falavam, a gente quer abaixa a tarifa, abaixa os impostos, abaixa os 20 centavos, abaixa o pagode na televisão, abaixa o... Porra! Chegou uma hora, na hora de dizer exatamente o que a gente queria, um monte de coisa, não queria nada ao mesmo tempo. Então, né? É que não é bem assim. Isso é verdade, sim, para uma grande parte das pessoas que saem na rua, mas a gente tem que lembrar, isso é importante para dar esse foco mesmo que a gente está falando, que essa é uma manifestação iniciada pelo movimento Passe Livre por conta do aumento de 20 centavos na tarifa. A questão do não é só 20 centavos quer dizer o quê? Que esses 20 centavos não simbolizam só os 20 centavos que você vai tirar da sua carteira toda vez que você for pegar um ônibus, isso claro. Simboliza muito mais. A coisa do não é só 20 centavos significa que hoje é 20 centavos, amanhã é mais 20, depois é mais 20. A gente daqui a pouco vai chegar numa passagem de 4 reais, completamente extorquindo a pessoa que precisa usar transporte público, como acontece em todas as outras áreas da sociedade, né? Como se 3 reais já não fosse extorquir o suficiente, então, né? Assim, e como todos os impostos que a gente paga não fossem suficientes. Não, e vamos então limitar a primeira discussão no cenário dos 20 centavos, já que foi o embrião e o estupim da coisa. O que acontece é que o movimento Passe Livre continua com essa reivindicação e já deixou bem claro, inclusive numa reunião com a cúpula do governo na segunda-feira de manhã, que segunda-feira dia 16, que o movimento Passe Livre luta para que a tarifa volte aos 3 reais e vai continuar fazendo passeatas e manifestações até o dia que o preço voltar ao normal, para continuar discutindo essa questão e tentar buscar outras alternativas para o transporte público da cidade de São Paulo. E aí eu acho que todas as outras cidades, né, do Brasil que entraram nessa manifestação também estão buscando isso nos seus próprios representantes, etc., incluindo saídas como o subsídio do transporte público via transporte particular, né? Aumentar o preço da gasolina, etc., para financiar o transporte público. Ok, isso é uma reivindicação válida, mas isso tomou uma proporção muito maior, que eu acho que agora é o seguinte, o nosso objetivo é esse, quando esse objetivo for cumprido, que é o caso dos 20 centavos e de ampliar a discussão do transporte público, qual é o próximo, entendeu? Sim, sim, sim. Que isso é assim, muito importante. Eu acho que o quesito todo e o ponto todo, assim, hoje eu conversando com algumas pessoas, eu cheguei a uma conclusão até meio simplória da coisa, né? A gente tá em boa parte sem foco, né? Várias pessoas reivindicando muita coisa, tem gente pedindo impeachment da Dilma, tem gente... Tem gente pedindo filho Faustão no domingo, tô te falando. Tem gente pedindo impeachment da Dilma, A próxima passeia é desse domingo, hein? Tem gente pedindo a PEC 37, a questão da PEC 37, a questão da PEC 33. Tem gente pedindo a reforma política, que eu acho importantíssimo. Tem gente pedindo os 20 centavos. Então tem muita coisa acontecendo. Para esse caminho, se o movimento, né, e os protestos não acabarem, eu vejo duas possibilidades positivas, né? A primeira possibilidade positiva é que, com o tempo e duração das manifestações, as reivindicações comecem a ficar um pouco mais uníssonas. Todas essas demandas e reivindicações que nós temos, porque, cara, isso veio, na verdade, de um acúmulo de insatisfação muito grande. Então, todas essas reivindicações que nós temos vão começar a encontrar nos nossos pares pontos em comum, e até mesmo vamos conseguir hierarquizar isso. Falar, não, tudo bem, eu quero a reforma política, mas nós temos um caso mais imediato que, se a gente não conseguir resolver, que é a PEC 37, a gente não vai ter reforma política. Então, eu quero a caça da corrupção. Foco, né? Exatamente. O tal foco. Mas é engraçado, Leandro, como é bacana esse movimento todo que está acontecendo no Brasil, porque eu nunca recebi tantos convites para manifestações na minha vida. E olha que também. Eu sou uma pessoa, eu me considero, pelo menos, uma pessoa bastante ativa politicamente. A manifestação do Passe Livre deve ser a terceira ou quarta manifestação que eu fui nesse ano. E eu nunca recebi tantas notícias e tantas convites de manifestações e sobre outros assuntos. Por exemplo, manifestação contra a PEC, manifestação do Estatuto do Nascituro, outras questões que acontecem no Brasil e que estão levantando as pessoas e que estão... essa coisa da manifestação, ela dá um sentido de poder pro povo, né? Do Sim. Tipo, olha, você pode mudar alguma coisa, ou pelo menos você pode se levantar e tentar pedir alguma coisa ali na frente, né? Exatamente, Vana. E esse é o segundo ponto que eu acho de positivo, mesmo a gente estando sem foco hoje. Ser um foco claro e uníssono, né? Que é o quê? É mostrar para os governantes, mostrar para os políticos que, cara, o Brasil, usando a hashtag, né? O gigante acordou, sabe? Uhum. Assim, cara, a gente aprendeu que a gente sabe gritar, e a gente pode gritar, e chegar a um ponto até de intimidá-los com isso, sabe? De falar, cara, tenham medo da gente, sabe aquela coisa do V de Vingança, quem tem que ter medo são vocês, não somos nós. Sim. Quando você coloca essa multidão na rua, essas reivindicações, e todas fazendo sentido, todas em algum momento fazem sentido, até o impeachment da Dilma faz sentido, o fim o fim do Domingão do Faustão faz sentido. Quando a gente chega nesse ponto em que tudo faz sentido, em que tudo está fazendo sentido, tem que intimidá-los. E vai fazer com que, espero eu, e vai fazer com que no futuro, quando eles forem aprovar alguma lei unicamente pensando no seu umbigo, eles pensem duas vezes, falando: caralho, se eu aprovar essa merda, vai dar esse merda. Povo pode levantar de novo e vai dar uma merda. Tem mais 180 milhões de umbigos em cima do meu. Aí vai dar merda. É porque muita merda no Brasil acontece por causa da sensação e da certeza absoluta de impunidade que a classe política tem no Brasil. É aquela coisa do tipo, eu posso fazer qualquer coisa que os brasileiros vão reclamar pro cara do lado, falar na padaria, pô, que merda, você viu esse negócio do mensalão, tá? E pronto. E vai ficar nisso. Acaba na padaria, né? Ficar por isso mesmo, né? Exatamente. Existe na Roma Antiga, agora, puxando lá pro passado, assim, da Roma Antiga, não me lembro agora quem falou naquela época, que dizia que governar, liderar um país, ou um estado, ou uma cidade, seja lá o que for, não é um privilégio, é, na verdade, um dever e uma honra, né? a ser aceita. Né? Você não é mais do que o resto do povo por estar naquela cadeira. Pelo contrário, você serve ao povo. Né? E esse é um valor, essa é uma percepção há muito esquecida pelos séculos. Né? E as pessoas que sentam hoje nas cadeiras, há muito tempo, há muitas décadas, há alguns séculos, que sentam nessas cadeiras de liderança, eles têm essa percepção invertida. Chegou a hora, e a gente, depois de tanto levar porrada na cabeça, finalmente, depois de séculos adormecidos, estamos reivindicando nosso direito de ser esse líder e de dizer, não, você tem que nos servir. E não estou falando servir no sentido denegrido, não. Você tem que pensar, você que está aí nessa cadeira, tem a obrigação, não é nem privilégio, você tem a obrigação de pensar o que é melhor para o povo e não para si. Né? É isso que a gente está reivindicando hoje. E a questão é que a educação brasileira, e isso desde sempre, ela cumpre muito bem o seu papel. Porque o papel da educação brasileira é exatamente fazer com que o povo ache que ele não tem poder para mudar nada. Inverter essa percepção, né? Continuar mantendo as pessoas que saem da escola com essa ideia de que... Com nenhuma ideia, né? E principalmente com a ideia de que tudo vai ser assim. Então, se você pega o começo ali dos protestos duas semanas atrás, o que tinha de gente falando, mas é um absurdo, acha que vai mudar alguma coisa. Sim. É exatamente isso que o mundo quer que você acredite, que não vai mudar nada. Pra provar que vai mudar alguma coisa, eu tô agora com a notícia do G1 na minha frente, dizendo 7 capitais anunciam redução da passagem de ônibus em junho. Eu confesso, eu no começo falei isso. Eu sou uma pessoa que foi educada com essa mentalidade. E eu, no começo, no primeiro protesto, eu pensei, porra, de novo isso? Vai mudar alguma coisa? Não sei o quê. Sabe, eu pensei, eu admito a minha ignorância, eu pensei isso. Sabe, precisou uma segunda manifestação pra eu ver que a coisa tava estranha. Na terceira manifestação, opa, pera aí, alguma coisa tá acontecendo nessa merda. Sabe, algo realmente está acontecendo aqui. Foi preciso 3-4 manifestações e a minha esposa aqui do meu lado falando no meu ouvido que, porra, vai dar certo, é uma coisa que finalmente está acontecendo, é um momento histórico nesse país, para eu, com 38 anos na cara, burro velho, gato escaldado dessa porra, sabe, acordar e ver, capaz, eu não pensei que eu ia ficar, que eu ia viver o suficiente para ver uma coisa dessas, sabe, eu me surpreendi. Eu acho que é a situação de, sei lá, 100% dos brasileiros que estão envolvidos e que estão sabendo do que está acontecendo, estão sendo informados de alguma forma, é essa, né? É de ser acordado, é de ser surpreendido com este poder que a gente não sabia que a gente tinha. Uhum. Como a Vanna falou, nós fomos educados a nos subestimar, a não saber o poder que o povo brasileiro tem, tanto que a gente desvaloriza, inclusive, o voto. Sim. A gente não valoriza o voto, né? Já teve eleição... Gente, é só saber que o Tiririca ocupa uma posição política, entendeu? Não só em saber que ocupa uma posição política, mas ver que ele foi o melhor vereador de toda aquela porra durante o tempo em que ele cumpriu o mandato. Que ele agora parece que não tá mais, né? Já acabou o mandato e ele não quis se candidatar de novo. Mas durante o tempo que ele esteve lá, ele realmente tentou. E ele já falou, ele saiu de lá porque ele disse... Porra, não dá, ninguém me deixa fazer. Sabe, não quando dá, você ouve um palhaço, que o Tiririca, ele sempre se definiu assim, né? Tipo um palhaço, um entertainer. Porra, quando ele, um palhaço, diz que, porra, tentei fazer a coisa séria e não me deixaram, caralho, tem uma coisa muito errada nessa história. Você pode ver isso aí convocando as pessoas para protestarem por outra coisa. Hoje, por causa de toda essa movimentação em torno da tarifa e tal, etc., não existe, não tem como fugir disso, né? O Brasil é um país feito de filhos da puta. Marco Feliciano aprovou o projeto da cura gay na Comissão de Direitos Humanos. Mas ainda falta muita coisa pra ela... Falta muita pra ela passar mesmo, etc., mas já aprovou por uma comissão. Mas foi um primeiro passo muito escroto, né? Assim, essa comissão e o lixo tem, não existe mais diferença, né? Porque a Comissão dos Direitos, assim, essa é uma das grandes insatisfações que já vem sendo acumulada, né? A Comissão dos Direitos Humanos e Minorias foi politicamente manipulada e esquematizada para, em boa parte, ser representada por uma, por uma linha religiosa muito fervorosa. Sim. Independente da minha opinião sobre religião em geral. Entendeu? Sim. Minha opinião. Não, mas o que é absolutamente ridículo, porque, assim, ok, cada um tem sua religião, tudo bem. Agora você não pode colocar um líder... que é um líder religioso de uma religião que ataca minorias na presidência de uma comissão de direitos humanos. Sim, a última coisa que ele pode ser. Ele é contra direitos humanos, né? Obviamente. Engraçado. Volta mais uma vez, datando esse programa, como já era a nossa intenção. A gente está gravando isso aqui na noite de terça-feira, dia 18 de junho de 2013. Aí eu vou perguntar para minha esposa, Vana, você se lembra, hoje de manhã, o que que a gente conversou rapidamente, sei lá, me bateu uma ficha e eu procurei por você no Getalk. Eu tava lá no trabalho, você tava trabalhando também, e eu falei por você rapidinho no Getalk. O que que eu falei? Você falou, a gente não pode esquecer do Feliciano. Cara, eu me senti, de repente me bateu uma, caiu uma ficha, não sei, eu sei que foi uma coisa muito de momento, que depois conversando não é bem verdade, mas me bateu uma ficha do seguinte, a gente falando tanto dos 20 centavos, ver as propostas, não sei o que, eu me senti uma vítima de um truque de mágica, né? O mágico sempre fala que o grande truque é fazer você olhar para um lado enquanto acontece outra coisa, né? A gente falava sempre do Feliciano, de repente veio os 20 centavos falando 20 centavos, gente, e o Feliciano, a gente esqueceu dele? O problema, amor, não é esse. O problema é que o mundo é uma merda. Então tem muitas situações pra gente olhar. Então, se você olha pra um lado, vai acontecer uma merda do outro. O que aconteceu aqui? Olhou pra um lado, a Comissão de Direitos Humanos não parou de funcionar. Eles estão lá funcionando, etc. O safado aproveitou e pá, foi lá. E o Feliciano iria aprovar, ou pelo menos ia colocar em votação isso de qualquer maneira, né? Uhum, com certeza. Mas assim, eu acho que o que a gente pode acrescentar falando do tema que a gente está falando sobre isso, é que, galera, a gente tem o poder. Não, agora, depois de tudo isso que está acontecendo no país, não adianta alguém vir para a gente virar e falar, mas vocês estão ainda protestando contra o Feliciano, nada acontece, vocês não aprenderam. Não adianta de nada mesmo. Aí é que tá, acontece. Adianta sim. O problema é que não, há de se colocar os pontos nos is, assim. Tirar o Feliciano é tirar uma pequena engrenagem de uma máquina que está dominando o governo, chamada bancada religiosa. Aí tem zilhões de outras coisas para se lutar, e uma delas é colocar alguma vergonha na cara da Dilma, se ela não sofreu um impeachment, mas colocar alguma vergonha na cara da bancada governista de não ser tão manipulada e tão chantageada pela bancada religiosa, porque é isso que está acontecendo hoje lá. A Dilma, ela baixou uma ordem para que ninguém da bancada governista criticasse o Marco Feliciano, exatamente porque ela não poderia sofrer as consequências de ir contra a bancada evangélica. Isso é chantagem, isso é uma coisa muito feia de se fazer em qualquer esfera da sociedade. Principalmente feio, na né? política. É muito feia. É muito feio de se fazer. Não vamos nem falar de caráter, não vamos nem falar nada disso. Né? Exatamente. É coisa só que... feio. Isso mesmo. É uma coisa que é muito mais profunda, etc. Mas o que fica disso tudo que a gente está falando hoje é exatamente o poder que o povo tem, assim, que é uma coisa. E aí eu gostaria de falar, acho que a gente está se estendendo um pouco, né? Mas pelo menos da minha parte, eu gostaria de falar sobre uma coisa que é bem importante. Que o Leandro tocou bem nesse assunto, que as manifestações todas são quase que um sintoma da geração que a gente vive, que é a geração internet, etc. O que eu queria falar muito é que, hoje em dia, gente, para vocês que, sei lá, não nasceram nessa época e que não nasceram junto com a internet e que ainda se lembram de um mundo sem internet, pode parecer esquisito de falar, mas hoje em dia não existe fronteira entre mundo real e internet. Pra gente que nasceu num mundo em que você pode se conectar com tudo o tempo todo, o Facebook, ele é uma extensão da minha vida. Não existe o que eu falo aqui ou o que eu falo lá na internet. não tem isso. E esses protestos, eles são um reflexo disso, e é por isso que é muito importante a gente acabar com uma ideia chamada ativismo de sofá. Tudo bem, só fazer ativismo de Facebook, como só reclamar da sua vida na bancada da padaria, não vai adiantar de nada na sua vida. Só que ativismo informacional existe. E você passar as informações e você tentar alertar as pessoas que estão perto de você, tentar conscientizar as pessoas para questões, isso é muito importante. Eu passei por muitos casos que exemplificam isso no meu lado de ativista feminista, e eu tenho zilhões de amigos meus que vieram me falar: poxa, eu nunca tinha olhado para o movimento feminista, e depois de você ter colocado aquele post no Facebook, eu falei: poxa, o que será que é isso? E aí fui ver que realmente, nossa, é importante lutar pelas igualdades de gênero, etc, etc. E isso não só no feminismo, quanto na casa gay, isso acontece o tempo todo nas outras causas que a gente tem para lutar. Sim. Então, e assim, desculpa te cortar, Vânia. Imagina. Mas assim, até esse quesito, né, até essa questão do ativismo de sofá, se você, cara, o poder dessa ferramenta é tão grande, assim como o poder de ir pra rua é. Eu vou pegar e vou tentar colocar isso numa situação comum, tá? Numa situação até de manifestação na rua. Uhum. Essa velocidade de informação, essa acessibilidade, essa conexão, é algo tão importante que o papel de você, além de você propagar uma informação, propagar algo que você defenda, como a Vânia está colocando, você pode fazer parte da manifestação mesmo estando em casa. Coisas simples. Quem está lá no meio da coisa, entre as 100 mil, 200 mil pessoas, 500 mil pessoas, não sabem que há 2 quarteirões dali começou um ato violento. Aí você que está em casa sabe disso. Porque vai ser a primeira coisa que os meios de informação tradicionais vão virar as câmeras, é pra lá. Olha, explodiu uma bomba ali, jogaram coisa ali. E aí, a partir do momento que você informa, quem tá no movimento lá e não tá vendo isso, vai poder se afastar, vai poder pedir paz, vai poder fazer alguma coisa ali na hora. Então até esse imediatismo, esse veículo, porque tá todo mundo com o celular na mão. Eu não sei se vocês viram, começou um movimento de pessoas fazer tipo aqueles capacetes de chope, só que com Wi-Fi. Ah, sensacional. Genial, hein? Então o nego pegou um modem, conectado, pegou um modem, pegou um roteadorzinho Wi-Fi, um modemzinho Wi-Fi, um modemzinho 3G, e pronto, cara. Os caras estão andando no meio da passeata, sabe, com um capacete Wi-Fi. Genial. E uma coisa interessante a se pensar nisso, ativismo de sofá, no termo bem pejorativo mesmo, ele começou lá no início da internet, em 95, 96. Eu e Leandro, a gente já trabalhava com internet nessa época, né, quando surgiu. Sim. Lembra disso, Leandro? Claro. Em provedor de internet, escambau A4, a gente viu esse termo nascer de uma forma pejorativa, porque a internet naquela época não tinha o poder que tem hoje, não tinha a difusão, não tinha a gente não tinha internet banda larga, a gente não tinha Wi-Fi, a gente não tinha nada disso que tem hoje. Talvez naquela... Veja bem, eu estou botando um talvez muito grande. Talvez naquela época, ativismo de sofá fosse realmente apenas ativismo de sofá, você falar por nada e acabou o seu assunto. Hoje em dia, a internet ganhou esse poder tão grande... Que é isso que o Leandro tá falando. Caramba, ninguém botou um capacete de Wi-Fi. Hoje a gente tem acesso à internet de uma forma muito difundida, e as redes sociais ganharam um poder de difusão e um poder de importância, né, de relevância, vamos dizer assim, muito, muito grande, né? O que você fala na rede social realmente é isso que a Vânia falou. É o fim da fronteira entre o mundo virtual e o mundo real. A rede social fez isso, fez cair essa fronteira. Então, o que você fala na rede social é a sua palavra, é o que você está assinando, é o que você está falando. Então, se você fala, se você defende uma causa, se você defende alguma coisa, cara, você está assinando isso, você está atestando a sua posição no mundo. E não é nem no virtual, nem no real, é no mundo, ponto. né? Então é importante, isso é mais uma coisa que esse movimento me ensinou, isso tá me causando, está me fazendo quebrar esse movimento todo, toda essa gritaria, toda essa manifestação, está me fazendo derrubar muitas barreiras preconceituosas que eu tinha, que eu ainda tenho, e isso está me fazendo muito bem, né? Ver que realmente reclamar adianta, né? A tal frase reclamar adianta, que também era um jargão, pô, realmente adianta, né? E eu estou me sentindo muito orgulhoso de estar vencendo essas barreiras, de estar presenciando isso e de estar podendo gravar isso aqui, de estar podendo dividir isso com vocês e dizer, gente, realmente adianta. Eu estava do outro lado de quem não acreditava, dos incrédulos, dos apáticos. Eu estava do outro lado, desse lado também, e eu vim para cá para dizer, gente, funciona. É um negócio que realmente dá certo. A minha meia-culpa, né, assim, o meu ponto, o Octoc sabe disso, eu sempre fui muito daquela galera que eu vou falar, vai ser engraçado, porque assim, eu sempre fui muito partidário do que eu faço a minha parte. Eu acredito muito no poder do indivíduo, então, se você não suborna um policial, se você não joga o lixo no chão, se você não sabe, se você é ético, se você é cidadão, você não precisa, eu acreditava nisso, que você não precisava ficar propagando isso adiante. Só o teu exemplo, o fato de você fazer isso, pode contagiar pelo menos uma pessoa ao teu redor. E essa pessoa vai fazer isso e vai contagiar uma pessoa ao seu redor. E assim iria devagar, sem você ficar propagando. Hoje eu já acho que não, nós chegamos num ponto... em, como disse a Vanna, é um mundo escroto, em que não dá mais para você só fazer a sua parte, você tem que ir para a rua, para o seu meio de comunicação. É por isso que a gente combinou de gravar isso, o Máquina do Tempo é um meio de comunicação nosso, que atinge um número de ouvintes muito maior do que atinge a minha fanpage, do que, sabe, então a gente precisa fazer essa coisa, é um dever nosso de falar sobre o que nós estamos insatisfeitos, o que nós gostaríamos de mudar e para onde que a gente quer ir. Porque se a gente não fizer isso, a gente vai continuar fazendo a nossa parte e, infelizmente, esse efeito viral do contágio, ele é lento. Eu descobri isso com essa manifestação. Vendo uma explosão de manifestação, eu vi, caraca, eu passei muito tempo só fazendo a minha parte, quando, na verdade, eu tinha que gritar para os outros fazerem a parte deles também. Entendeu? Que todo mundo tem que fazer a sua parte. Não é só isso. O fazer a sua parte até adianta, mas é o mínimo, processo, né? É lento, mas é um processo muito lento. E é uma lentidão. Agora a gente tá carecendo de velocidade, né? É, exato, porque o mundo é escroto. O mundo é escroto. Não, o mundo não é escroto, o mundo está escroto, mas tudo bem. Gente, o mundo está escroto, mas assim, olhem, por favor, para as fotos das manifestações, principalmente para a parte pacífica de todos esses protestos e tal, para ver o quanto tem gente legal nesse mundo, assim. Tem muita gente legal. Principalmente os cartazes bem-humorados. Mas você tem muita, muita esperança na humanidade, sabe? Tipo, o seu... Como que é? O seu gás de recalque bate no meu vinagre e volta, uma coisa assim. Genial, genial. Mais uma vez, a gente tá gravando aqui na terça, exatamente um dia depois da quinta e, pelo menos até agora, maior manifestação que teve, não só hoje, em São Paulo, mas em todas as cidades. Hoje teve a sexta, eu não sei os números oficiais ainda, porque ainda tá rolando, né? Uhum. Mas até agora a quinta, mas as fotos estão bastante impressionantes da sexta e tal. A gente tava lá na Praça da Sé hoje, mas eu sei que tem fotos na Paulista do pessoal. Ontem a gente fez o trajeto do Largo da Batata, Faria Lima, Juscelino Kubitschek. Isso. E até tava, mais ou menos, a Vila Olímpia, né? Tava lindo, lindo, lindo, porque tava assim, o trajeto todo que a gente estava, não teve nada de violência, nenhuma ameaça de violência, nada do tipo. Tinha muita família, muita gente. Outra coisa, tipo, a crítica mais estúpida que eu ouvi nos últimos tempos. Ah, porque é só estudante que tá fazendo a manifestação. Primeiro, e você deveria se envergonhar, então. Tipo, primeiro, eu não sou estudante há muito tempo. Primeiro que nem eu, nem meu marido somos estudantes. Segundo, que você deveria se envergonhar se tem outras pessoas que são estudantes fazendo a sua parte por você. E terceiro, que, assim, é coisa de gente que não sabe o que tá falando, porque você vê lá no protesto mesmo, tinha ontem uma velhinha de 82 anos com cartaz escrito: até eu que tenho 82 anos estou aqui, vem pra rua. Tipo, meu, sensacional, sensacional. Genial. Agora sim, pra gente tentar fechar, porque esse tema é longo, né? Eu queria perguntar pra vocês, como vocês, ou melhor, o que vocês não gostaria que acontecesse? Que acabasse em pizza. O lado violento da manifestação fosse mais ressaltado do que o lado pacífico, e que a população encarasse isso como uma festa da política e deixasse de lado o lado sério dessa situação toda. É uma boa questão. E era isso, exatamente isso que eu ia falar antes do Leandro perguntar isso. Na manifestação que a gente foi ontem, em alguns momentos, nem parecia uma manifestação, parecia uma festa de rua. Tinha gente perto e tal, que sempre vai ter o pessoal do Oba-Oba, né? Sim. Então, assim, eu sou super, super a favor de gritos de guerra. Eu falei pro Léo que eu só gravava hoje se vocês me deixassem cantar o vem, vem pra rua, vem contra o aumento. Isso é fenomenal. Pronto. Sou super a favor de gritos de guerra, assim, tipo, porque é legal, porque o pessoal tava assim, tem uma bateria do Movimento Passe Livre que foi junto, e a bateria mantém o ritmo da manifestação, no ritmo que o pessoal continua animado, gritando, começa a gritar pro povo vir pra rua. Isso é legal, faz o negócio ficar bem humorado, inibe qualquer tipo de violência que vá acontecer, porque o clima é outro. Isso é muito legal, sim, mas, uhum. Mas tinha algumas pessoas que você via que realmente estavam lá pelo oba-oba. Legal, ok, você foi lá, quer participar desse momento que é realmente importantíssimo na história do nosso país, acho sensacional pra você. Só que o problema é que a gente não pode esquecer que isso é um momento importantíssimo e muito sério. Então não é questão de ir pro oba-oba se sentir bem, estive lá na manifestação, olha só como eu sou consciente politicamente. Voltar pra casa e acabou. E postar foto no Instagram. Postar no Instagram, sabe? Tipo, eu vi um cara do nosso lado, que tipo, tinha um ônibus grande parado no meio da rua, e o pessoal começou, em vez de depredar o ônibus, o pessoal colou vários cartazes ao redor do ônibus todo. Então tinha os cartazes do coletivo do Existe Amor em São Paulo, cartazes do aumento da passagem e tal. E aí tinha um cara que foi tirar uma foto no Instagram e pediu pra amiga do lado pra tirar uma foto dele sorrindo do lado do ônibus. Tipo, genial. Eu vi aquela imagem, eu achei bem essa coisa da festa política, sabe? Tipo, do... Uhum. Olha, eu fui lá participar, gente, protesto 2013 eu fui, sabe? Tá, assim, legal seu humor. Bom humor, ok, mas a gente não pode esquecer o lado sério. Esse o meu medo. O meu medo é exatamente esse. É que a gente veja isso como algo pontual, uma moda, e que depois assim, eu não quero que comecem as reclamações do tipo: vocês ainda estão falando sobre manifestações? Uhum. Vocês ainda... Puxa, gente, eu não aguento mais receber convite de manifestação. Sabe? Eu não quero ouvir isso. O meu medo é que a gente acabe ouvindo esse tipo de coisa. Eu não aguento mais receber convites de manifestações. Uhum. Sabe? Eu acho que isso esse, vai mim, acabar acontecendo... Por algumas pessoas, tudo bem. Eu acho mas que assim, porque esse pra mim vai ser o sintoma de que a gente viu que a gente tem poder e a gente não se encantou pelo poder. A gente tem que se encantar pelo poder. A gente tem que lembrar disso e dormir toda noite falando: cara, a gente pode ir pra rua. Não pode deixar, pode não pode virar fogo de palha, né? Não pode, cara. É exatamente assim que eu não gostaria que acabasse. Que nós, brasileiros, depois falasse: foi legal, não foi legal. É legal. Exatamente. Entendeu? Não foi legal, não foi bacana, não foi uma coisa para contar para os filhos, é uma coisa para ensinar para os filhos. Exatamente. Falar: olha só, você pode, é para fazer, não é para ficar em silêncio, não, é para fazer. E pode começar pela mídia social, pode reclamar lá, começa lá, porque começa a juntar gente, todo mundo reclamando o mesmo assunto. Exatamente. E pronto, cara, explode, não tem problema nenhum, não. Não. Contanto que não termine, não fique na mídia social, contanto que saia do Facebook, como a gente viu outras placas lá na manifestação, saímos do Facebook, contanto que saia do Facebook, vá pra rua, vá fazer barulho, vá gritar e vá conquistar os seus direitos, porra, é ótimo. E é uma lição, como você mesmo falou, Leandro, é pra ensinar os seus filhos a começar no Facebook e terminar nas vias de fato. Não vou nem falar começar no virtual e sair no real, porque como falou a Vanna, não existe mais isso. Não existe mais isso, porque é tudo uma grande maneira de se manifestar, e o Facebook, ele é uma manifestação, como eu falei agora há pouco, mais do lado da informação mesmo, né? Uhum. Você precisa do Facebook, porque o Facebook é o telefone de, sei lá, 20 anos atrás, é a coisa do tipo, falar pro seu amigo, olha, você tá vendo que tá rolando isso? Olha, você viu que essa questão é importante da gente conversar? Vamos debater, o que você acha disso? Isso também é ativismo, é você debater, você se envolver com esse assunto, é no Facebook que as pessoas vão combinar, hoje tá muito mais fácil de fazer esse tipo de coisa, você não precisa mais combinar alguma coisa na casa do seu amigo e vocês começam a conversar sobre isso. No Facebook, no dia a dia, você pode levantar essas questões importantes para o país. Por que que não pode só ficar no Facebook? Porque só no Facebook ainda não incomoda os políticos. É essa a questão, né? Você protesto precisa incomodar. Por isso que eu fiquei tão puta da vida com as pessoas falando na semana passada, poxa, mas tá muito trânsito na cidade, por que que não faz protesto no sambódromo? Ah, vai pra puta que pariu, né? Tipo, porque vai virar ativismo disso. Aí sim eu já tô achando. Eu já tô achando que marcar, por exemplo, quinta-feira agora terá outra manifestação, né? O pessoal tá chamando, inclusive, que é a manifestação do 1 milhão, porque a gente quer alcançar essa meta. Mas eu já tô achando que marcar a manifestação às 5 da tarde é bobagem. Vou marcar meio-dia, cara. Sim. Entendeu? Vamos realmente paralisar essa coisa. Falar, cara, não é para trabalhar. Não é para pagar imposto, entendeu? É bem isso mesmo. Porque o único jeito do poder entender isso, né? O único jeito, que nem um amigo meu colocou no Facebook, de novo, semana passada, que o negócio é você fazer os amiguinhos do Alckmin ficarem ligando pra ele, pô, resolve isso aí, quero ir pra casa. É esse o negócio, entendeu? É isso que as pessoas... É aquela coisa, por que que o protesto... Aí eu não concordo que as pessoas vão tentar pular o portão ou depredar qualquer coisa ali. Mas por que que o protesto foi hoje pra casa do Haddad? Porque o negócio é incomodar o Haddad, é fazer ele acordar, entendeu? É fazer, olha, você não pode mais ignorar a população e fazer a população se passar por idiota, entendeu? É nesse sentido. Sim. Aproveitar que eles voltaram de Paris, né? Enquanto o bicho estava comendo solto aqui, eles estavam lá bonitinhos em Paris. Agora que eles estão aqui, vamos encher o saco mesmo. Né? Lembra, é outra coisa que eu tinha falado no meio da segunda, terceira manifestação, lembra, Vanna? Não adianta a gente encher a Paulista ou a Praça da Sé, eles não estão lá, bate na porta do Haddad, bate na porta do Alckmin, bate na porta da prefeitura, porque eles estão lá, é pra lá que eles vão, né? No caso do Rio de Janeiro, né, cara, a manifestação tem se concentrado muito no centro da cidade. Sim. Só que todo mundo sabe que a classe de poder do Rio de Janeiro, né, de poder financeiro e tudo mais... Não mora no centro da cidade. Não mora nem na Zona Norte, é no centro, né? Os nossos queridos moram... Na terra de Manuel Carlos. Exatamente. Moram no Leblon. Exato. Moram na Barra, moram na Zona Sul, né? Na Zona Sul e um pedaço da Zona Oeste. Aham. Uhum. Então, assim, em algum momento... A gente precisa trazer essas manifestações para cá, para o quintal deles. Eles não podem chegar em casa. Uhum, exatamente. Eles não podem ter, eles têm que ter essa dificuldade. Mas isso é um processo, né? É um processo que vai acontecer e eu espero mesmo que não acabe. Uhum. Que a coisa continue. Enquanto continuar, a gente vai estar aqui gravando spots como esse, incentivando a galera e fazendo barulho na internet e fora dela. E galera, agora... mais uma forma de incentivo, assim, mais uma dica, já que a gente falou tanto de limites entre virtual e real, etc., entre no Facebook e procure as páginas que apoiam as causas que você se interessa. Existem diversas páginas de grupos coletivos culturais aqui de São Paulo, a página do Movimento Passe Livre, por exemplo. Existem movimentos que fazem dessas causas a vida deles. Então entrem lá, curtam essas páginas, apoiem no sentido de receber essas notícias o tempo todo, poder compartilhar essas notícias, poder ir atrás de quando vai ter a próxima manifestação, porque isso é um jeito de manter em contato com isso, né? Boa, boa. Você consegue passar alguns links destes pra gente colocar no post? Consigo. Tem, inclusive, uma página de Facebook chamada Ativismo de Sofá. É ótimo. Ótimo. Então, os links disso tudo estarão aí no post, inclusive do Ativismo de Sofá. Agora, já que a gente tá falando de Facebook, eu tô preocupado pra cacete com uma coisa, gente. O quê? O que foi? O que que aconteceu com os gatinhos? Calma, um problema de cada vez. Depois a gente faz passeio dos gatinhos. Calma. Há uma semana os gatinhos sumiram do Facebook, como, cara. A gente vai saber como estão os gatos dos nossos amigos desse jeito. Como o Instagram, cara. Um problema de cada vez. Primeiro a gente tem o Feliciano, a gente tem os 20 centavos, a gente tem as PECs. Depois a gente fala da volta dos gatinhos. Calma. Até lá, galera. Quinta-feira eu vou estar na manifestação aqui do Rio. Vana e Ok, eu não sei se vocês irão na de São Paulo. Eu não sei se está tendo movimentação em São Paulo sobre então, isso. Então, aqui em São Paulo eu vi a de hoje só. Eu não sei quando vai ser a próxima, mas na próxima a gente vai estar lá também. Exatamente. E aí, gente, vem pra rua. Ou então fiquem em casa, ativos em casa, sabe? Realmente. Não vamos deixar essa bola cair, não vamos deixar isso virar modinha e festinha. É porque o negócio é assim, não importa o seu partido político, não importa a sua causa, não importa, você tem algo para se abraçar. Então vai para a rua principalmente pelo seu direito de ir para a rua, pelo seu direito de se manifestar e pelo seu direito de se incomodar com o país em que a gente vive. Se você não concorda que o partido, sei lá, que a Dilma deve ser... sofrer impeachment, tudo bem, não tem problema. Você não precisa lutar pelo impeachment da Dilma. Você precisa lutar pelo seu direito de se manifestar e lutar pelo seu direito de não ser feito de idiota. No final das contas, a manifestação ela se transformou um pouco nisso, né? Pelo seu direito de não ser feito de imbecil. Uhum. E mesmo que você não vá pra rua por qualquer motivo, porque você não pode, tá preso em casa, enfim, seja lá qual for o seu motivo. Sai prisão domiciliar. Pode ser, sei lá, né? Faça barulho na internet. A internet tem volume hoje em dia, gente. Não estamos mais em 1996, onde o ativismo de sofá é um ativismo inútil. Não! A internet hoje tem volume, a internet hoje faz barulho. A gente tem o Máquina do Tempo que faz rock and roll e faz barulho pra caramba. Você também pode fazer barulho na internet. Vale a pena, ajude. Nem que seja digitando no computador. O barulho do seu teclado vai ser ouvido. Terminou bonito. Bom, pra fechar aí, bonito, vamos terminar com uma música? E pra fechar, galera, como é o Máquina do Tempo, a gente não pode esquecer que música também é protesto. Isso tá na história do Brasil, tá na história do mundo. A gente vai fechar com Até Quando na Máquina do Tempo. Não adianta olhar pro céu com muita fé e pouca luta. Levanta aí que você tem muito protesto pra fazer e muita greve. Você pode, você deve, pode crer, não adianta olhar pro chão, virar a cara pra não ver. Se liga aí que te botaram numa cruz, só porque Jesus sofreu não quer dizer que você tenha que sofrer. Até quando você vai ficar usando rédea, rindo da própria tragédia? Até quando você vai ficar usando rédea, pobre, rico ou classe média? Até quando você vai levar cascudo mudo? Muda essa postura. Até quando você vai ficando mudo? Muda que o medo é um modo de fazer censura. Até quando você vai levando? Porra. Até quando vai ficar sem fazer nada? Até quando você vai levando? Porra. Até quando vai ser saco de pancada? Até quando você vai levando? Porra. Até quando vai ficar sem fazer nada? Até quando você vai levando? Porra. Até quando vai ser saco de pancada? Você tenta ser feliz, não vê que é deprimente. Seu filho sem escola, seu velho tá sem dente. Você tenta ser contente, não vê que é revoltante. Você tá sem emprego, sua filha tá gestante. Você se faz de surdo, não vê que é absurdo. Você que é inocente, foi preso em flagrante. É tudo flagrante. É tudo flagrante. Até quando você vai levando? Porra, porra. Até quando vai ficar sem fazer nada? Até quando você...